Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, cá estamos para mais uma conversa, obrigado por estar aí também desse lado, é sempre bom saber que estamos acompanhados. Hoje estou acompanhado também pelo meu convidado, ele é um dos coordenadores de um dos volumes das obras pioneiras da cultura portuguesa. É verdade que temos tido aqui a oportunidade para falar sobre esta coleção e hoje vamos falar sobre o segundo volume da coleção, Primeiros Textos de Pré-História, História e Heráldica, com o meu convidado, ele é um dos coordenadores, Filipe Alves Moreira. Filipe, seja bem-vindo às Madragoas, muito obrigado por estares aqui comigo à conversa. Muito obrigado pelo convite. Estavas-me a dizer que é a primeira entrevista em rádio. Exatamente, primeiríssima. Sabes que eu sinto-me sempre muito honrado quando, de alguma forma, deixa-me, se me permitem o termo, batizo em rádio. Com certeza, muito obrigado. Batizo aqui o Filipe em rádio e em televisão também. Não. Televisão é mais exigente. Mais exigente não por ser melhor, mas porque muitas vezes as pessoas ficam um bocadinho intimidadas. Exato. Com as câmaras e Exato. É tudo assim mais. Aqui cria-se um ambiente intimista e passado 2 minutos já achamos que estamos em casa a conversar com os amigos. Filipe, seja bem-vindo mais uma vez. Olha, antes de começarmos a falar aqui sobre este volume, volume 2 da coleção Obras Pioneiras, eu gostava que te apresentasses. Bom, eu tenho 37 anos, sou investigador da Universidade do Porto, tenho feito o meu percurso sobretudo investigando literatura e historiografia medieval portuguesa e um pouco também do século XVI e literatura, naturalmente, também. E tenho sobretudo feito o meu percurso em torno destas, sou um investigador e um grande leitor também, que acho que isto também é outra face da moeda. Investigador é também sempre, por definição, um grande leitor. O teu interesse pela literatura sempre esteve presente, sempre foste um leitor voraz? Sim, desde que desde a adolescência? Sim. E na altura de a tua licenciatura é em Estudos Portugueses. Em Estudos Portugueses. Língua das Literaturas Modernas. Foi uma escolha fácil na altura? Bom, depende do que se entenda por escolha fácil. Ok. Foi a escolha fácil no sentido que era aquilo que eu gostaria de estudar e de fazer. Agora, naturalmente, colocou-se-me a questão das saídas profissionais, isso não posso negar. Isto já há, na altura, há 20 anos, quando entrei para a faculdade, estes cursos já tinham, digamos, uma má fama, em parte justificada, em parte injustificada, e desse ponto de vista não nego que ponderei bem, mas acho que acabei por aceitar o desafio, por vocação, no fundo. E hoje em dia, não sei se com razão. Qual é que seria o conselho a um jovem que quisesse também seguir por esse caminho? Bom, diria para pensar muito bem, sinceramente. Também depende muito, ou seja, depende do background familiar. Sim. Que ele tem, depende, mas... Depende também, não sei se vais concordar comigo, com as expectativas, não é? Certo. Porque se tiveres as expectativas certas, se calhar não há problema nenhum, não podes esperar se calhar uma coisa que depois não vais encontrar, não é? Exatamente. Agora também, se a pessoa não tentar, não chega a lado nenhum, isso é verdade. E quem tem o gosto por estas coisas também dificilmente encontrará outro caminho em que se sinta tão realizado. Portanto, eu aconselharia a pensar, não digo que não, mas no fundo penso que deviam avançar, sim. Como é que está o mundo da investigação em Portugal? Fazes investigação, disseste há Sim. pouco, as coisas, por vezes, a sensação que eu tenho é que por vezes as coisas são complicadas a esse nível também, não é? Bom, por acaso, neste momento estamos a viver um período histórico curioso de uma grande transformação, porque a investigação, no fundo, a carreira de investigação em Portugal é praticamente inexistente, a não ser, talvez, em algumas áreas de nicho das ciências naturais ou exatas. A ideia está-se, neste momento, a tentar criar algo de parecido com uma carreira de investigação, mas o processo não tem sido fácil. O governo avançou com algumas medidas que tendem a minimizar, não digo acabar, mas a minimizar com a precariedade nesta área. O processo tem sido difícil, tem havido algumas resistências, não sei se foi conduzido da melhor maneira, mas também não sei se, enfim, se será conveniente ou necessário ou interessante aprofundarmos essa questão, mas de qualquer maneira existe hoje, pelo menos, se não uma carreira de investigação, quase, digamos, uma tentativa de criação de uma carreira de investigação, e há um pouco mais de perspectivas do que havia há 5, 10, 15 anos. Portanto, pelo menos há uma certa luz ao fundo do túnel neste momento. Além de que, também, no caso específico das universidades, que nesta área das letras, de alguma maneira, monopolizam a investigação, ou quase monopolizam a investigação, também há aqui uma questão estrutural e conjuntural ao mesmo tempo, ou seja, nós vamos viver nesta década de 20 uma fase de render da guarda. Há uma geração que está nas universidades e que está nas universidades que tem hoje, digamos, 50, 60 anos e que naturalmente, enfim, é a lei da vida, vai reformar-se na próxima década, nos próximos 5, 10 anos. E isso, em princípio, criará oportunidades para haver uma substituição geracional. E, portanto, nesse sentido, há algumas hipóteses e a ideia é que os jovens terão, a geração que agora está a acabar os cursos, em princípio, terá talvez mais oportunidades do que a minha geração ou do que uma geração um pouco mais velha que encontrou ausência, que teve uma quase total ausência de expectativas no momento em que acabaram os cursos e nos anos seguintes. Isto na área específica das letras. Em outras áreas, admito que seja um pouco diferente, mas nas letras e nas humanidades o panorama Estás otimista, então? Estás otimista para o futuro? Estou mais do que estava há 10 anos. Há 5 ou há 10 anos. Muito não bem. Completamente, mas estou mais. E que assuntos andas tu a investigar nos últimos anos, Filipe? Sobretudo crónicas medievais e do século XVI, que era a história da época, no fundo, não é? Cada época tem a sua forma de história, a sua concepção de história, a sua concepção de passado e de memória. A história medieval, por exemplo, a maneira como se fazia história, digamos assim, era radicalmente diferente da história de agora, não é? As coisas mudaram muito. Podias falar sobre algumas dessas diferenças? Sobre acho a que poderia ser interessante. Sobre a concepção de história, sim, na Idade Média atualmente? Sim, bom, sim. O que é que mudou? Muitíssimo. Bom, a primeira coisa que eu acho que é preciso dizer é que há um discurso que eu acho que é preciso evitar, que é o discurso de que o discurso da ignorância do passado, ou seja, que os medievais eram obscurantistas, nada disso, eram simplesmente concepções diferentes do mundo e da realidade. Vamos, digamos, tirar aqui qualquer espécie de carga. E hoje em dia há muito a tentação da parte das pessoas de ler a partir dos valores da sociedade de hoje, não é? Ler os outros, que é uma forma de superioridade também, exatamente, não é? E alguma arrogância. Arrogância também, sim, claro. sim, concordo perfeitamente com isso. Bom, e de facto, nesse sentido havia diferenças substanciais. Desde logo havia uma diferença, talvez a grande diferença seja esta, é que as sociedades medievais e pré-revolução industrial, genericamente, digamos assim, com uma marca um pouco convencional, eram sociedades profundamente imbuídas de valores religiosos, no caso europeu ou ocidental, cristãos, e nós hoje passamos por um processo de profunda laicização e isso afeta tudo. São quase opostos, tudo. Não é? Quase opostos. Não é? Claro. É muito curioso isso. E naturalmente isso afetava também a forma como o passado era visto e o que era valorizado no passado, o tipo de personagens que eram valorizadas, as ações, como é que eram valorizadas. Havia no fundo sempre a ideia subjacente e explícita, era que a humanidade não tinha valor por si só, digamos, fazia parte de um plano divino. E as ações humanas eram vistas em função desse plano divino. E os valores religiosos, neste caso cristãos na Europa, eram os valores absolutamente dominantes e, portanto, de alguma maneira tendiam a sobrepor-se a quaisquer outros. Isto não significa que não houvesse concepções diferentes, porque havia muito debate e muitas discussões em torno disso. E havia, claro, concepções, uma coisa... Naturalmente, como em todas as sociedades, havia diferenças de classe, de género, etc. A visão de um teólogo não era a visão de um camponês, como etc. É como em qualquer sociedade. Mas o aspecto religioso estava lá. E estava lá, se quisermos, quase que inconscientemente. Hoje, pelo contrário, não é? E, portanto, e às vezes esse talvez seja o aspecto mais diferente e mais difícil, se quisermos, para nós nos colocarmos na pele deles. Ou seja, nós tendemos a não ter em conta esses valores. Além de que depois há outras questões em parte relacionadas com essa. Por exemplo, era um mundo profundamente rural, o nosso cada vez mais é um mundo urbano, as formas de sociabilidade eram muito diferentes e hoje em dia é difícil transplantarmos para esse mundo, precisamente porque eu por acaso ainda tive, penso que desse ponto de vista acho que é uma sorte, vivi ainda eu sou natural bom, nasci no Porto, mas a minha família é de Guimarães, portanto posso dizer que também sou de Guimarães, e vivi ainda uma sociedade, se quisermos, com alguns resquícios dessa sociedade rural, de valores mais ou menos tradicionais, e de alguma maneira não quer dizer que consiga perceber por isso melhor o que eram os valores medievais ou os valores pré-revolução industrial. Mas tenho uma certa familiaridade com valores que se foram mantendo, uhum. E que alguém que nasce numa cidade desde o início e que tem uma cultura urbana e cujos pais já tinham uma cultura urbana e cujos avós já tinham uma cultura urbana, laicizada, desacralizada, etc., talvez tenha mais dificuldade em fazer essa transição. E é curioso também que a rejeição da concepção, por exemplo, medieval, é por si só uma concepção também, não é? Exato, nós às vezes achamos que... Mas isso de facto é curioso. Além de que ajuda também, por exemplo, em muitas, mesmo no mundo de hoje, olhar para muitas... O olhar medieval, claro que com todas as cautelas e com todas as especificidades e diferenças, mas em alguns aspectos o conhecimento das sociedades medievais, europeias neste caso, ajuda também em parte a compreender outras sociedades contemporâneas. Porque alguns valores são comuns, alguns mesmo não cristãs, por exemplo, algumas sociedades árabes ou africanas ou sul-americanas que têm alguns aspectos que de alguma maneira são mais próximas, uhum. A importância da oralidade, dos valores tradicionais, da família, do clã, uhum. Em que o indivíduo é claramente secundarizado face às relações familiares, por exemplo, a questão religiosa, tudo isso de alguma maneira ajuda também a compreender um pouco mais as sociedades. Boa conversa esta com o Filipe Alves Moreira. Ainda não falámos muito sobre o livro, é verdade, mas vamos ter a oportunidade. Eu ainda tenho uma outra pergunta, mais ou menos a propósito destes assuntos, mas vou deixar aqui em suspenso. Hoje o Filipe veio conversar sobre as obras pioneiras da cultura portuguesa, não sobre todas elas, mas sobre este volume onde ele esteve envolvido. Primeiros textos de pré-história, história e heráldica, coordenação do Filipe, mas não só, também da Cristina Trindade, do João Luís Cardoso e da Luísa, e eu aqui tenho uma... Ajudas-me, Filipe? Paulinelli. Paulinelli, pronto. Aqui a letra estava pequenina aqui no computador, mas é isso. Os coordenadores desta edição e a direção de toda a coleção está a cargo do José Eduardo Franco, já foi convidado aqui das Madragoas, e do Carlos Filhais, que há de vir também a este programa. Há pouco perguntava ao Filipe o que é que ele gostava de ouvir no que diz respeito a fatos. Ele falou-me de Amália Rodrigues e nesse Amália, na própria voz da Amália, não é? Exatamente. Então vamos lá ouvir Amália Rodrigues a cantar Amália, precisamente. Amália, quis Deus que fosse o meu nome. Amália, e acho de um jeito engraçado, bem nosso e popular. Quando ouço alguém gritar Amália, canta-me fado Amália, esta palavra ensinou-me. Amália, tu tens na vida que amar, são ordens do Senhor. E Amália, sem amor não liga, tens de gostar. Como até morrer, amar é padecer. Amália, chora a cantar. Amália, disse-me alguém com ternura. Ai, Amália, da mais bonita maneira. E eu toda coração julguei ouvir então. Amália, pela vez primeira, Amália,

E depois de Amália, com letra de José Galhardo, música de Frederico Valério, ouvimos também este Barco Negro, aqui sim, um poema de David Mourão Ferreira. Duas escolhas do meu convidado de hoje, é o Filipe Alves Moreira, veio falar-nos de um dos volumes das obras pioneiras da cultura portuguesa. Falamos hoje destes primeiros textos de pré-história, história e heráldica. Eu disse que tinha ainda uma pergunta para te fazer, que vinha no seguimento da nossa conversa, e que pode também estar de alguma maneira aqui ligado com o livro. É verdade que a maneira de pensar medieval era diferente da maneira de pensar dos nossos dias, mas a própria disciplina da história era uma coisa diferente. A ciência história não estava definida como está hoje, não é? Nós por vezes temos a sensação, bem, os historiadores, essa função do historiador sempre existiu, mas não é assim, a história aparecia de uma outra maneira também, não é? Exatamente. Bom, acima de tudo, a grande diferença é que a história, desde logo, isto é uma generalização, ou seja, havia várias formas também de entender aquilo que nós hoje podemos chamar história. Mas, genericamente, a grande diferença é que essa é logo uma diferença, provavelmente, porque hoje em dia nós pensamos em história e as coisas estão mais ou menos definidas. Com algumas diferenças, mas provavelmente, cientificamente. E na altura, se calhar, não sei, diz-me tu. Não, é isso. Ou seja, bom, a diferença fundamental é que a história nesta época era fundamentalmente narrativa. Uhum. Portanto, se quisermos de uma forma simples, a história era um conjunto de histórias que, em alguns casos, tinha mais participação do próprio historiador, ou seja, o historiador, ou cronista, até com mais propriedade, refletia, em alguns casos, sobre aquilo que ia contando, mas, acima de tudo, o historiador era um narrador. Ao passo que, hoje em dia, embora haja ainda historiadores e haja correntes historiográficas que continuam a dar uma grande importância à narrativa, a história hoje em dia não é narrativa, é mais interpretativa, ou seja, do que se trata não é tanto contar histórias, narrar acontecimentos, mas sim interpretar, argumentar e relacionar factos. Portanto, enquanto que o cronista medieval era um narrador, alguém contava histórias. Filipe Alves Moreira veio aqui às Madragoas para nos falar sobre um volume das obras pioneiras da cultura portuguesa e vamos lá finalmente falar um bocadinho sobre ele. Primeiros textos de pré-história, história e heráldica. O que é que podemos encontrar? Eu sei que não és responsável por tudo, não coordenaste tudo aquilo que está neste livro, mas vieste aqui de alguma maneira como responsável por ele, por isso, Filipe, diz-me o que é que podemos encontrar neste volume. Bom, encontramos uma série de textos que vão de um amplo leque cronológico, desde o século XIII ao século XIX. Primeiro temos aquilo que poderá ser considerada a primeira crónica portuguesa, texto pelo qual eu sou um dos responsáveis, por cuja edição eu sou um dos responsáveis, também com o professor Luísa Paulinelli, como disseste. Essa primeira crónica é um texto muito breve, sobre os primeiros reis de Portugal, desde Dom Afonso Henriques até Dom Afonso IV. A versão original é final do século XIII, embora a versão conhecida seja um pouco posterior, já de meados do século XIV. Depois temos aquela que poderá ser considerada a primeira história de Portugal, porque é o primeiro texto assim especificamente designado, do padre Fernão de Oliveira, da segunda metade do século XVI, que é uma história, portanto, que cobre desde os primórdios míticos, como nós hoje diríamos míticos, da nacionalidade portuguesa, desde os primeiros povoadores, descendentes de Noé, até Dom Sancho I, mas a intenção original era chegar até a época do autor, portanto, até ao século XVI, sobre a pré-história. Um deles, José Leite Vasconcelos, dedicado, é um texto síntese sobre os conhecimentos que na altura havia, finais do século XIX, sobre a pré-história no atual território português, e juntamente com um outro texto mais técnico da descoberta de objetos pré-históricos na zona do Vale do Tejo, e finalmente um tratado de heráldica, o primeiro tratado impresso de heráldica em Portugal. Tiveste contacto, certamente que sim, com os outros textos, além daquele pelo qual tu foste responsável? Sim, não com todos. Sim, com os de pré-história menos, porque é uma área mais afastada dos meus conhecimentos, mas com os outros algum, sim. Em relação a esses textos, tens alguma coisa para dizer? Já lá vamos à tal primeira crónica. Bom, em relação, talvez o aspecto mais curioso deles seja, e pegando naquilo que estávamos há pouco a falar, das diferentes concepções de história no passado e atualmente, uma diferença que salta à vista na história de Portugal do padre Fernando Oliveira é que a história de Portugal do padre Fernando Oliveira, sendo uma história de Portugal, começa com os primeiros povoadores da humanidade, com Noé e com os descendentes de Noé, os primeiros povoadores da Península Ibérica. E a ideia subjacente aqui é que Portugal existia desde tempos imemoriais. Portanto, aquela ideia tradicional de que Dom Afonso Henriques foi o primeiro rei de Portugal e Portugal nasceu aí, que é a ideia que havia antes do século XVI e que há hoje em dia, curiosamente, em alguns autores do século XVI e XVII, essa ideia foi suplantada. É muito curioso, porque, ou seja, a história, de um certo sentido, às vezes dá voltas. De facto, é curioso, no século XVI e XVII, em parte por razões, digamos, conjunturais, políticas, de chamar a atenção para a antiguidade dos povos e daquilo que mais tarde se chamará, na altura também, embora com sentido um pouco diferente, das nações, considerava-se que a história de Portugal vinha desde os primórdios, praticamente desde os primeiros povoadores da Península Ibérica, manteve a sua independência e autonomia ao longo de séculos, com algumas exceções, ou seja, durante alguns períodos históricos, os portugueses foram subjugados, foram dominados por outros povos, mas depois viriam a recuperar sempre a sua independência. Havia aquela ideia de que já havia Portugal antes de Dom Afonso Henriques, é isso? Exatamente, muito antes, muito antes. Aliás, Fernando Oliveira disse isso. Isso é baseado em alguma coisa, ou seja, há alguns dados que podem levar-nos de facto aí? Bom, depende... Ou é só mesmo mito? É mito, mas com... alguns, digamos, podemos dizer, usando o provérbio atual, com a verdade me enganas, não é? Ou seja, a palavra Portugal e a ideia de que havia um território chamado Portugal era uma ideia anterior a Dom Afonso Henriques, de facto. Não tinha o grau de autonomia que esses historiadores do século XVI lhe concedem, mas, de facto, havia um território chamado Portugal antes de Dom Afonso Henriques. Uhum. Nesse sentido, de alguma maneira, foi possível... partir desse facto, alargar o grau de autonomia desse território, entroncá-lo depois com uma série de lendas, mitos e tradições, e construir uma história de uma entidade, e mais do que de uma entidade, de um povo, do povo português, que teria existido sempre ao longo da história. Ou seja, há alguns dados que permitem essa interpretação, mas, acima de tudo, o que está aqui em causa é um alargamento de perspectiva, ou seja, um território chamado Portugal existia, não tinha o grau de autonomia pressuposto nesta construção. Não havia propriamente reis de Portugal, havia reis que também reinavam num território chamado Portugal, mas foi feita esta transposição, transformando esses reis em reis de Portugal, com algumas invenções e aproveitamento de lendas pelo meio, naturalmente. Bem interessante, e temos algumas pistas também nestes primeiros textos de pré-história, história e heráldica, é o nome do livro sobre o qual falamos hoje, é um dos volumes das obras pioneiras da cultura portuguesa, organizadas aqui, coordenadas, digamos assim, este volume pela Cristina Trindade, pelo Filipe Alves Moreira, que é o meu convidado de hoje, também pelo João Luís Cardoso e pela Luísa Paulinelli. São estes os coordenadores destes primeiros textos de pré-história, história e heráldica. Filipe, o que é que vamos ouvir agora? O que é que te apetece ouvir? Já ouvimos Amália, o que é que... Que tal o Carlos do Carmo, Lisboa? Lisboa, ok, vamos a isso, vamos aqui à procura. Até porque ele vai acabar a carreira, não é? É porque verdade. Até se funciona como um pouco uma homenagem... Estás bem informado. Ele que no ano em que celebra 80 anos de vida, acaba também a carreira, põe um ponto final na carreira durante este ano de 2019 com concertos em Lisboa, precisamente no dia 9 de novembro, no Coliseu de Lisboa, e no Coliseu do Porto, dia 2 de novembro, vai haver outros concertos no Brasil, nos Estados Unidos, também em Portugal, ainda não há datas, e pelos vistos também vem por aí um disco, aquele que será, obviamente, o último disco

O canto em vozes juntas, vozes certas. Canção de uma só letra e um só destino a embarcar no cais da nova nau das descobertas. Existe um rio, a sina de quem nasce fraco ou forte. O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste, que vence ou adormece antes da morte. No teu poema existe a esperança acesa atrás do muro. Existe tudo mais que ainda me escapa, e um verso em branco à espera do futuro. E depois de Lisboa, Menino e Moça, ouvimos No Teu Poema, letra e música de José Luís Tinoco, arranjo de José Calvário, Carlos do Carmo, que interpretou este No Teu Poema no Festival RTP da Canção de 1976, e foi um ano em que todas as canções eram de Carlos do Carmo. Pouca gente sabe disso, mas foi uma edição em que Carlos do Carmo interpretou todas as canções que estavam a concorrer, e o curioso é que são todas muito boas. Todas as canções são excelentes. Estrela da Tarde, este No Teu Poema, também Uma Flor de Verde Pinho, são clássicos da música portuguesa. Hoje converso sobre história de Portugal, e mais precisamente sobre estas obras pioneiras da cultura portuguesa. Coordenação de Cristina Trindade, Filipe Alves Moreira, João Luís Cardoso e também Luísa Paulinelli. Recordo que aqui nas Madragoas temos falado sobre alguns dos volumes destas obras pioneiras, com direção de José Eduardo Franco e Carlos Filhais. Hoje falamos sobre este segundo volume com um dos coordenadores, o Filipe Alves Moreira. O Filipe já começou aqui a falar um bocadinho sobre o livro. E tu, Filipe, estiveste responsável pela primeira crónica. Exato. Um dos responsáveis, juntamente com a professora Luísa Paulinelli. E o que é que podemos encontrar nessa primeira crónica? Que primeira crónica é essa? Pois, é um texto relativamente breve, embora nós o conheçamos apenas parcialmente, ou seja, na sua versão original, tanto quanto é possível saber, naturalmente, porque isto é outra das diferenças e especificidades da literatura medieval em relação à época atual. Naturalmente, como não havia ainda imprensa, os textos eram apenas manuscritos, havia versões diferentes dos mesmos textos e muitos deles perderam-se com o passar do tempo. Tanto quanto é possível sabermos, esta primeira crónica terá sido escrita na segunda metade do século XIII e seria uma história, não apenas uma história de Portugal, uma história dos reis de Portugal, mas sim uma história da Península Ibérica, uma história da Espanha, como então se dizia e como até ao século XVI ou XVII era comum designar por Espanha toda a Península Ibérica. Portanto, ela começaria com o rei Pelai, o primeiro rei das Astúrias, mais propriamente até do que uma história de Espanha, seria uma história do processo que depois foi chamado de Reconquista, portanto, de conquista da Península Ibérica aos muçulmanos, e depois, portanto, teria uma pequena história dos reis de Castela, de eventualmente de Aragão e de Navarra, e dos reis de Portugal. O que nós conhecemos é este, conhecemos alguns fragmentos da parte anterior, mas fundamentalmente conhecemos esta parte dedicada aos reis de Portugal. Portanto, é uma pequena história dos reis de Portugal, desde Dom Afonso Henriques até, na versão conhecida, até Dom Afonso IV, embora a versão original fosse até, talvez, Dom Afonso III, meados do século XIII. A parte mais interessante, há aqui uma grande diferença entre a parte dedicada a Dom Afonso Henriques e as restantes. Os reis posteriores a Dom Afonso Henriques ocupam pouco espaço e são informações muito factuais, que o rei X casou com a rainha Y e teve os filhos A, B, C, D, E e F, que fizeram isto e aquilo. No caso de Dom Afonso Henriques, temos uma narrativa, aquilo que eu há pouco dizia, não é, do cronista fundamentalmente como narrador, temos uma narrativa, uma série de episódios relacionados com a vida de Dom Afonso Henriques, alguns deles, nós hoje diríamos, históricos, outros lendários ou, entre aspas, semilendários, mas, no conjunto, contam uma história coerente, no fundo, a história de como ele se tornou rei e de como enfrentou uma série de obstáculos a esse projeto se tornar rei. Algumas das histórias depois tornaram-se muito conhecidas por várias razões. Por exemplo, um dos episódios é a eleição de um bispo negro, que tornou-se depois conhecida porque Alexandre Colan, no século XIX, fez um conto a partir desta narrativa, incluída nas lendas e narrativas, que durante algum tempo foi, aliás, um conto muito estudado nas escolas. Hoje penso que já não será, mas durante muito tempo foi. E é uma história curiosa porque é uma... Não sei se valerá a pena contar rapidamente. Sim. Conta rapidamente. Rapidamente. Portanto, o Dom Afonso Henriques teve uma batalha, aliás, histórica, a Batalha de São Mamede. Segundo a crónica, na sequência dessa batalha, prendeu a mãe dele. O que está, aliás, na origem depois da ideia de que ele bateu na mãe, mas isso podemos falar depois. Isto chegou aos ouvidos do Papa, o Papa não gostou e enviou-lhe um cardeal dizendo que ele não podia fazer isso e de soltar a mãe. Como é isto? Um filho prender a mãe? Não pode ser. O Dom Afonso Henriques não aceitou isso, o cardeal, algo cobardemente, fugiu antes de nascer do sol e excomungou. A excomunhão, como há pouco dizíamos, a questão religiosa, a excomunhão na altura era uma questão muito importante, significava ficar fora da Igreja, fora da comunhão da Igreja, era uma coisa bastante importante e com consequências até para o reino em geral, quando recaía sobre os reis. Mas o Afonso Henriques não se amedrontou e disse, bom, se eu estou excomungado, o cardeal fugiu, o bispo de Coimbra fugiu, vou eu fazer o novo bispo. E então reuniu os cónegos da Sé, viu um que era negro, portanto teria a pele morena, seria descendente de árabes, seria moçárabe, tecnicamente, portanto um árabe em terras cristãs, e disse-lhe, olha, eu quero que tu sejas bispo. E o homem ficou, bom, mas como é que eu posso ser bispo? Não posso ser bispo, porque o Papa é que me faz bispo, não é? Como é que eu posso ser bispo? Então Afonso Henriques usa o argumento favorito dele, que era a espada, e diz, olha, tu ou cantas missa e aceitas ser bispo, ou corto a cabeça. E o homem, com medo, lá cantou missa e lá se fez bispo. Isto chegou novamente aos ouvidos do Papa, há uma série de peripécias. Entretanto veio outro cardeal, o cardeal foge também. O Dom Afonso Henriques desta vez vai atrás do cardeal e apanha-o numa zona ali na mealhada e saca da espada para cortar a cabeça. E só não corta a cabeça porque, entanto, são quatro cavaleiros que lhe dizem, ó, tenha lá cuidado, porque se corta a cabeça ao cardeal, então é que o caldo está todo entornado, como nós diríamos hoje em dia. E então, pronto, depois exige uma carta de Roma para que nunca mais o reino seja excomungado, etc. Portanto, esse episódio da eleição de um bispo negro, aparentemente lendário, devido em parte a esse aproveitamento literário do Alexandre Colan no século XIX, depois teve uma certa voga. Assim como também esse episódio prévio da Batalha de São Mamede. O que se diz na crónica é que depois da Batalha de São Mamede, o Afonso Henriques prendeu a mãe. E essa ideia está na origem do mito depois que se criou de que ele bateu na mãe. Que Mas são mitos ou ideias lendárias, digamos assim, que têm então alguma base, não é? Bom, no caso do bispo negro, é difícil dizer isso. Ok. Terá havido alguns conflitos também, conflitos entre os papas e os reis eram algo de relativamente comum. Em concreto, um conflito deste tipo que levou à eleição de um bispo pelo rei, é difícil dizermos, não há nada de concreto que aponte para isso. No caso de bater na mãe, também não há nada de concreto que diga isso. A questão de ter um caráter, como digamos assim, irascível de alguma maneira, isso é, podemos confirmar que Dom Afonso Henriques teria... Eu diria que sim, porque há uma série de testemunhos que apontam um pouco nesse sentido. Por exemplo, há um muito curioso, que é a vida de um dos... do Dom Telo, que foi um dos fundadores do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, que diz que o Dom Afonso Henriques era como os canaviais, ia por onde o vento soprava e era muito influenciado. E também há ali apontamentos de uma certa irascibilidade. Enfim, isto é pouco científico, até porque estas questões de personalidade e de caráter são sempre difíceis de ajuizar a esta distância, não é? Mas eu diria que de facto era uma personalidade com alguma irascibilidade. Eu diria que sim. Filipe, o que é que há de mais surpreendente nessa primeira crónica que está incluída neste volume? Primeiros textos de pré-história, história e heráldica. Mais surpreendente em que sentido? O que é que nos pode surpreender a nós hoje em dia e que podemos encontrar neste texto? Sobretudo, talvez, alguns dos episódios relacionados com o Afonso Henriques. Esse do Bispo Negro, por exemplo, para quem não conhecer, é talvez aquilo que... Porque, embora tenha ficado muito conhecido, como eu disse, sobretudo através do Alexandre Colano, ficou à margem da história oficial, digamos assim, do reinado do Afonso Henriques e, portanto, nesse sentido, talvez surpreenda um pouco. E alguns outros detalhes mais concretos, talvez, não sei, porque isto também depende, naturalmente depende também do conhecimento das pessoas. Da sensibilidade de cada um, não é? Exatamente. Pode também surpreender alguns, embora isso seja um facto histórico e assim, mas pode surpreender algumas pessoas o facto do Afonso Henriques ter passado os últimos anos de vida, quase 20 anos de vida, impossibilitado de montar a cavalo, porque teve um acidente em Badajoz, quando tentava conquistar a cidade de Badajoz. O cavalo, numa fuga, bom, depende, neste caso, neste texto, não é uma fuga, é um ato corajoso de sair contra o adversário. O cavalo bateu contra o ferrolho da porta da muralha, o Afonso Henriques caiu e partiu a perna e ficou todo o resto da vida impossibilitado de cavalgar. A versão desta crónica é que ele não mais cavalgou porque não quis, porque entretanto tinha sido preso pelo rei Dom Fernando II de Leão, que foi impedir que o Afonso Henriques conquistasse Badajoz. Isso é talvez, aliás, um aspecto que talvez surpreenda algumas pessoas, porque, contando muito rapidamente, portanto, o Afonso Henriques tenta conquistar a cidade de Badajoz, pertencia a muçulmanos, e quem impediu de Afonso Henriques de conquistar Badajoz foi um rei cristão, o rei Fernando II de Leão. Isso pode surpreender algumas pessoas, e esse é um dado também aparentemente histórico. Pode surpreender algumas pessoas que tenham esta lógica de cristãos contra muçulmanos, simplesmente. Não, as coisas eram mais complicadas, havia alianças várias e conjunturas várias. E neste caso, quem impediu que o Afonso Henriques conquistasse Badajoz não foram os muçulmanos, foi um rei cristão, o rei de Leão. Que depois... Isso é de facto surpreendente e muito curioso. Aí está. Precisamente porque, do ponto de vista do rei de Leão, se o Afonso Henriques tivesse conquistado Badajoz, provavelmente depois teria avançado para sul, pelo aquilo que é hoje a atual Extremadura espanhola, não é? Cáceres e depois toda a região até Sevilha, que era uma cidade riquíssima, e eventualmente o resto da Andaluzia. E isso, para os interesses do Reino de Leão, era fundamental impedir isso, porque o Reino de Leão tinha também intuitos expansionistas para o Sul. Ou seja, no fundo, se Dom Afonso Henriques tivesse conquistado Badajoz, poderia acontecer a médio e longo prazo ao Reino de Leão aquilo que aconteceu à Galiza, que ficou fechada, ficou impedida de se expandir para o Sul. A Galiza, com o surgimento do Reino de Portugal, ficou ali impedida de expandir para o Sul e, portanto, isso a médio e longo prazo criou uma série de problemas sociais e económicos. Eventualmente aconteceria o mesmo ao Reino de Leão e, para impedir isso, o Rei de Leão marchou contra Badajoz para impedir que o Afonso Henriques se conquistasse. Estratégia, meus caros. E podemos encontrar esta e outras histórias nestes primeiros textos de pré-história, história e heráldica. O meu convidado foi o Filipe Alves Moreira. Ele é responsável pela coordenação desta obra, também com a Cristina Trindade, o João Luís Cardoso e a Luísa Paulinelli. Primeiros textos de pré-história, história e heráldica, um dos volumes das obras pioneiras da cultura portuguesa. Não temos mais tempo, ainda assim, ainda temos tempo, na verdade, para fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer. Filipe, tendo em conta que és formado em estudos portugueses e o teu trabalho tem muito a ver também com a literatura, eu gostava que deixasses uma sugestão de um ou outro texto antigo aos quais valeria a pena voltar e que estão um pouco esquecidos. Bom, a dificuldade aí é escolher, e esta coleção das obras pioneiras é uma excelente oportunidade para isso. Sem dúvida, sem dúvida. Talvez os poemas medievais mais antigos, as Cantigas de Amor, de Amigo e de Escárnio, que fazem parte do primeiro volume da coleção e que mostram como Portugal tem uma poesia riquíssima já desde o início. embora eu sei que hoje em dia eles voltaram a ser estudados nas escolas, portanto algumas pessoas estarão mais familiarizadas com eles, mas vale a pena, até porque a poesia, eu acho que a poesia, o Eugênio de Andrade uma vez disse uma coisa que eu acho que é exatamente, que é certíssima, é que a poesia é a única área da cultura portuguesa em que desde o início, desde os séculos XII, XIII, até hoje, houve sempre grande qualidade. Nós tivemos sempre grande poesia em todos os séculos. Isso não acontece com a prosa, isso não acontece com a arquitetura, com as uhum. artes plásticas, e portanto talvez sugerisse aí essas cantigas. As cantigas mais antigas, particularmente as de escárnio, que serão talvez mais apelativas. Fica então como sugestão, parece-me bem, e aliás, estão também editadas nestas obras pioneiras da cultura portuguesa, de facto uma ideia notável, e hoje falámos sobre o volume, o segundo volume, Primeiros Textos de Pré-História, História e Heráldica. Filipe, muito obrigado pela tua presença aqui nas Madragoas. Há bocadinho obrigado, falávamos eu. Sobre esse histórico também, Festival RTP da Canção, onde todas as canções que estavam então a concorrer eram interpretadas por Carlos do Carmo. Já ouvimos aqui uma delas, esse no teu poema, e vamos ouvir aquela que foi a vencedora e que acabaria por representar Portugal na Eurovisão, Uma Flor de Verde Pinho, letra de Manuel Alegre, música de José Niza. Deixamos assim esta Flor de Verde Pinho para o final. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço. Não, atenção, atenção, atenção, ainda não vamos embora, há uma coisa para dizer. O meu convidado tem aqui uma informação muito interessante a propósito precisamente aqui do tema que vamos ouvir na voz do Carlos do Carmo. Filipe, dizias-me tu que esta Flor de Verde Pinho é inspirada... Num poema de Ondini, exatamente. Ai flores do Verde Pinho. Eu não fazia ideia. Aliás, é uma a literatura medieval, bom, a literatura em geral, mas a literatura medieval em particular, inspirou, direta ou indiretamente... artistas, poetas, etc. ao longo dos tempos, e este é um bom exemplo. Não fazia ideia disto, mas fica aí mais uma informação. O meu convidado, ficámos a aprender muito com ele hoje, sem dúvida, e esta conversa, se quer voltar a ouvir, se só chegou no finalzinho, ainda há tempo desta informação preciosa, vai ficar disponível em podcast, pode passar pelo Facebook das Madragoas e por lá vai encontrar certamente o link para ouvir esta e outras conversas. Agora sim, até amanhã e um forte abraço. Eu podia chamar-te pátria minha, dar-te o mais lindo nome português, podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio, como dizer um coração fora do peito. Meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco nem trigo, não há trevo, não há palavras para escrever esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio, como dizer um coração fora do peito. Meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde.